mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só. Milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez da minha história além do que eu sonhei. Prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez da minha história além. Senhor.